Agora foi. Matou. Matei, danado. Matou aqui, a gente mata vocês daí, vida de cachaça. Vem assim, ó. Edinalva, a culpa é toda sua. E se você tinha em casa, Edinalva, por que foi procurar a rua? Arrocha, trem. Arrocha gostoso e vem. Segura, Emanuela Gomes e amigos. Bora tal da rocha, trem. Agora já é tarde pra falar de arrependimento. Pra você só lamento. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Eu vou contar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver que a traidora foi você. Edinalva. Edinalva. A culpa é toda sua. Se você te encasse, Edinalva, por que foi procurar na rua? Ô, oh, Edinalva, Edinalva, a culpa é toda sua. Se você te encasse, Edinalva, por que foi procurar na rua? Dali, meu solo, vem. Emanuela, a culpa é toda sua. Se você te casa de Nalva, por que foi procurar na rua? Vem meu solinho gostoso, vai! Que arrocha gostoso aí, gente, mulher! Eita! Arrocha! Meu parceiro Diegão! Galera do Salgueiro! Agora já é tarde pra falar de arrependimento. Pra você só lamento. Agora chora todo santo dia com saudade da família. Eu vou contar tudo na frente do juiz. Que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver que a traidora foi você. Manuela, vai. Edinalva, Edinalva, a culpa é toda sua. Se você te encasse, Edinalva, por que foi procurar na rua? Ô, oh, Edinalva, Edinalva, a culpa é toda sua. Se você te encasse, Edinalva, por que foi procurar na rua? Edinalva, Edinalva, Edinalva, deixa de casa. A culpa é toda sua. Você pra cima, vá. Se você te encasse, Edinalva, por que foi procurar na rua? Canta, senhor Rodrigues! Ô, oh, Edinalva, Edinalva, a culpa é toda sua. Se você te encasse, Edinalva, por que foi procurar na rua? Dá-lhe meu solinho, vem! Ô, oh, moda doida do nada, viu? É pra machucar! Gostoso e bem!